Você sintoniza. Você sintoniza. YJ-288, 1300 kHz. 5 mil watts de potência. Rádio Educadora de Dois Vizinhos. Uma emissora afiliada à AERJ, ABERJ e Sindicato de Rádio Difusão do Paraná. Simone Lima, vem aí com Manhã Interativa até às 10 da manhã aqui pela Rádio Educadora de Dois Vizinhos. Grande abraço, fiquem com Deus e até a segunda-feira. Exclusivo pela Educadora. Programa 7:30. O instante da entrevista estará na íntegra no site www.educadoradv.com.br. Oferecimento. Ótica Neutronense. Doutor Fabiano Santiago. Cressol e Biel Soluções Elétricas. Já pensou em não se preocupar com a conta de energia no final do mês? A Biel Soluções Elétricas oferece a você uma solução segura, econômica e de alta rentabilidade. Estamos falando de painel solar. Venha até a Biel e solicite um orçamento. Ou ligue no 46 991 15 29 56, e nossos engenheiros vão até você. Além da economia, você ajuda o meio ambiente. Biel, há 25 anos da energia que gera qualidade. Invista com quem você já conhece. Assistência técnica especializada. Painel solar é na Biel. A grande distância a vida mudar todos os dias é aprender sempre. E em 2020 aprendemos muita coisa. Descobrimos novos valores, novas maneiras de trabalhar, viver a vida e o mundo. E aprendemos também que a gente nunca pode deixar de acreditar. Em 2021, conte com a Cressol para ir atrás de seus sonhos e realizar seus planos. Nós estaremos ao seu lado para o que você precisar. Boas festas e um feliz ano novo. Juntos, somos a Cressol. A Clínica de Cardiologia Dois Vizinhos realiza exames de eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, ecodoppler de carótidas, mapa e Holter. Na Marechal Floriano Peixoto 350, próximo à Agência do Trabalhador. Telefone 3533-6154. Clínica de Cardiologia Dois Vizinhos, Dr. Fabiano Santiago. Clínica de Cardiologia Dois Vizinhos. A Clínica do Coração. Saber quem vai cuidar de você é decisivo na hora de escolher o melhor profissional. E a Odontologia Gelen conta com 3 excelentes profissionais. Dr. Farley Gelen, Dra. Maísa Bela Freire e Dra. Andressa Fedesucci. Clínica integrada, atendimento para todas as idades, tratamento de implantes com carga imediata de até 72 horas, aplicação de botox, aparelhos ortodônticos, extração de sisos e facetas. Odontologia Gelen, Castro Alves, 837 Centro Norte, próximo a Metal Beach. Telefone 3536-6668. Se você é cuidado, se trata, pode deixar com o olhar. Com boca certa e uma posição, não fica muito mal. A Ótica Neutronense recebeu vários lançamentos com preço único de R$ 99,00. Possui laboratório de montagem próprio. Agende a sua consulta. Ótica Neutronense, na rua 28 de novembro, no centro de Dois Vizinhos. Telefone 3536-6667. LM Materiais de Construção informa a hora certa. 8:08, bom dia. Na LM, seu Natal é mais feliz. Super ofertas para você realizar o sonho da sua obra. E tem promoção Natal Noel LM. Sua casa pode ganhar presente do Papai Noel da LM. Oi! Manhã Interativa, contagiando o seu dia. Dois vizinhos de toda a região está ligada no Manhã Interativa Educadora. Chegamos! No seu carro, na sua casa, no seu trabalho, em todo lugar. Informação, alegria, entretenimento. Manhã Interativa, na Rádio Educadora de Dois Vizinhos. Está na Educadora! Bom demais! Programa Manhã Interativa, com Giovanni Lima. Oi, cidade! Oi, região! Sexta-feira, 18 de dezembro. Estamos começando amanhã. Bom dia, bom dia, bom dia! Educadora, dia.